Quero sentir tua pele, quero sentir teus lábios, quero sentir teu cheiro, quero sentir a paz, quero a felicidade de tua presença, a liberdade de teu sorriso, quero e preciso. Meu querer é como vício, paira sobre mim, toma-me os sonhos, navega em meus pensamentos, torna meus dias melhores, meus momentos felizes, meus problemas menores.